existem momentos na vida da gente que a gente precisa de um ombro amigo que saiba compreender os nossos problemas. A gente procura no tempo, no espaço, uma solução, mas não encontramos. Choramos também, pois nesses momentos a gente precisa de alguém. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Momentos me vejo chorando por falta de amor, por incompreensão. Os próprios amigos nos causam decepções, nos traem, nos ferem o nosso coração.